som que toca forte, meu som que toca forte, meu som que toca forte, meu som que toca forte. E aqui o papo é reto, papo é reto, papo é reto. Abala sua mente e tira sua paz. Fique esperto, seu comédia, o meu som bate demais. Aê, DJ louco! O meu som bate demais. O meu som bate demais. Bate demais. MC Douglas da voz, fechadão com o DJ louco. Toma concorrência que o papo não é torto. Toma concorrência que o papo não é torto. Esse é o DJ louco, maquinista do trem bala. Esse é o DJ louco, não tenta, não bota a cara. Esse é o DJ louco, maquinista do trem bala. Bateu de frente, não sobrou nada. Bateu de frente, não sobrou nada. Bum! Meu som que toca forte e abala de verdade. É o poder, caralho!